Torre, muito bom dia, Gol 18 no Meia. Estamos a uma milha do Oceano, Baixada Travada. Gol 18 no Meia, continue a aproximação, reporte no Oceano. Portará. 3520 no solo aos 41, ataque-se a via Alfa Juliette para o 504. Alfa Juliette, Alfa 04, na 3520 na 64. Vento calmo, Kenengal no 0, 1, 2. Livre pouso, Gol no 8, no meia. Brazil 24, after correction of the final has passed, clear the line up and then maintain runway 10. Portugal 024. Portugal 024. Behind traffic on short final runway 10. We are to line up and going runway 10 behind. Direita, ataque via Alfa, Juliette para o portão 03. Alfa Juliette até o 03. Clear the cost of runway 10, wind 030 degrees, 0 to mark. Clear for the cost of runway 10, Portugal 0 to 4. Brazil is 4, Airborne at 46, contact Salvador de Pacho, frequency 120.8. 120.8, airport call 024. Muito boa noite, Air Portugal 024, 1600 feet, climbing to flight level 370, book a departure. Roger, Air Portugal 024, radio contact on departure, climb level 370, maintain book a departure, Zipar transition. Climbing flight level 370, book a departure, Zipar transition, Air Portugal 024. Portugal 024, contact now Recife 12545, if unable 1-2-16. 12545, if unable 1-2-6-8-5, Portugal 024. Alô, muito boa noite. Aqui é o Sam Mike, e aí, Mike. Autorização de reboque da remota 12 para o X-Net, o parque principal. Mike, autorizado, reposta térmica. Cruzeiro Aracaju, autorizado 190, decola da pista 10, primeira curva será esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle no 208, acione 5473. Correto, mas pronto para o estacionamento.